Panorama Agrícola para 25 de novembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 25 de novembro, quinta-feira de lua cheia. Na mesa de som, o Eduardo Maier envia o seguinte ditado para você: gosto não se discute. Uma dica no programa de hoje para que as rosas durem mais. Na entrevista à produção florestal em Santa Catarina. E no panorama regional, Caminhos do Sabor na Serra Catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. Toda mulher adora rosas. Para que ela dure mais, coloque um pouco de açúcar na água e corte os talos na diagonal. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Fique ligado no Panorama Regional. Projeto Caminhos do Sabor na Serra. Caminhos do Sabor, onde a união faz o destino, é uma ação conjunta entre a Abrizel, o Sebrae e o Ministério do Turismo e ocorre em diversas cidades do Brasil. Ao todo, foram selecionados 65 destinos, né, indutores que fazem parte do Plano Nacional de Turismo. Em Santa Catarina, foram escolhidas 3 cidades, sendo que 2 já receberam ações do projeto, que foram Florianópolis, né, e Balneário Camboriú. Isso aí aconteceu em 2008 e 2009, respectivamente. Nesse ano, quem se beneficiará será a Serra Catarinense. Inicialmente, a cidade escolhida pelo Ministério, então, foi São Joaquim, mas outras 2 foram incluídas, Urubici e Bom Jardim da Serra. Nos 3 locais serão realizadas ações com o objetivo de tornar a região ainda mais competitiva, trabalhando sobre produtos e serviços de alimentação fora do lar como um dos principais diferenciais do turismo. O programa possui 5 etapas, que é envolvimento das lideranças locais, pesquisa de oferta e demanda, plano de ação dos destinos, lançamento oficial e aplicação das ações de desenvolvimento da capacidade empresarial. A equipe da Abracel foi a São Joaquim para formar o grupo de governança, que terá atuação em todas as etapas do projeto. Para a reunião, então, foram convidados representantes da Secretaria de Turismo das 3 cidades e da Instância de Governança, então, de Santa Catarina, do SEBRAE, de outras entidades locais. É o turismo, então, da região serrana, conquistando espaços e, o mais importante, fazendo parte do Plano Nacional de Turismo. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O contato é com Eduardo Piazeira, da EPAGRE em Rio do Sul, que está em Campos Novos, coordenando uma reunião técnica da equipe do projeto Produção Florestal de Santa Catarina. Piazeira, qual a ideia desse encontro e qual o objetivo desse projeto Produção Florestal? O projeto busca, fundamentalmente, levar tecnologias de produção florestal aos agricultores catarinenses, com foco na pequena agricultura catarinense, agricultura familiar. Outro aspecto importante desse projeto é também considerar as questões ambientais, ou seja, fazer com que o agricultor, através de conhecimentos levados pelos nossos extensionistas da IPAGRE, possam plantar florestas que, além de gerar renda e valor agregado ao produto florestal, também respeite as questões ambientais nas áreas onde esses reflorestamentos foram implantados. É importante dizer que existe uma demanda crescente por produtos florestais no estado de Santa Catarina e a agricultura familiar como um todo ainda participa muito timidamente desse setor. E existe muito espaço para que o agricultor, o pequeno agricultor familiar catarinense, também possa se beneficiar com renda nessa atividade florestal. É, porque a maioria das pequenas propriedades que trabalham com produção animal, leite ou carne e também culturas anuais, sempre tem uma pequena área marginal que às vezes é ocupada por um potreiro antigo que rende muito pouco em termos de produção animal, ou seja, o agricultor pode, nessas áreas marginais, sem afetar a sua produção principal na atividade, também produzir material florestal, produzir toras, produzir escoras, produzir lenha, aumentando a sua renda e sem impacto negativo ao meio ambiente. Então, o projeto tem esses dois objetivos, que se possa agregar mais renda para o produtor rural e, contudo, respeitando as questões ambientais. Piazeira, e essa produção florestal depende da região no estado? Alguma aptidão natural? Ah, certo. Nós estamos com... Santa Catarina tem características bem diferentes quando a gente considera uma região para outra região. O oeste é completamente diferente do litoral, o Alto Vale Itajaí é diferente do Planalto. Então, a gente considera essas características. Então, para cada uma dessas regiões, existem espécies adequadas de eucalipto que devem ser plantadas, o pinos também. Ou seja, nesse momento, o projeto está mais voltado para essas espécies exóticas, para as quais já existe tecnologia comprovada e que nós temos certeza que vai trazer um rendimento para o agricultor, vai gerar renda. O objetivo do projeto mais para frente é avançar também em pesquisas de novas espécies. Mas, no momento, nós estamos trabalhando basicamente com pinos e eucalipto e existem várias espécies, cada uma delas adaptadas a diferentes regiões do estado. Bem, Piazeira, depois desse encontro em Campos Novos, os técnicos da IPAGRE voltam aos seus municípios pensando em 2011. O que será desenvolvido no ano que vem? O ano que vem, esses técnicos têm a tarefa de constituir grupos de troca de experiências em cada um dos municípios onde estão trabalhando. A intenção aí é buscar, além de levar essa tecnologia para os produtores, também levantar dados mais específicos sobre o crescimento dessas florestas nas mais diversas regiões do estado, qual é o rendimento que se pode obter, como é que o mercado se comporta em cada uma dessas regiões. Ou seja, o projeto, além de levar essa tecnologia para o agricultor, ainda busca gerar dados e informações importantes para pensar o projeto mais à frente ou pensar até um programa um pouco mais arrojado nessa área no futuro. A missão, a tarefa ano que vem é constituir grupos de troca de experiências no município que serão referência para que se possa, daí a partir do final do ano que vem, ampliar essa atuação com um número maior de agricultores, mas usando esse grupo inicial como uma referência importante. Eduardo Piazeira, coordenador do projeto Produção Florestal em Santa Catarina. Muito obrigado pela sua entrevista. De nada, de nada. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Agricultura está solicitando ao Ministério da Agricultura medidas para conter a importação de maçã gala chilena, que está entrando no mercado brasileiro a preço baixo, o que prejudica o produtor catarinense. Os produtores de maçã pediram, em reunião com o ministro, que haja suporte ao produtor brasileiro de maçã, já que o setor não consegue frear as importações. Assim, é necessário estimular a comercialização interna da maçã brasileira. Os produtores também apresentaram ao ministério um plano de reestruturação da cadeia produtiva da maçã para os próximos 10 anos. O plano foi desenvolvido pelas associações de fruticultura em conjunto com o BRDE, o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, que é a instituição credora de 80% da dívida do setor. O projeto prevê o uso maior de tecnologia na produção de maçã e também o aumento da industrialização da cadeia produtiva da maçã. Esse plano prevê ainda medidas de curto prazo, como a prorrogação das dívidas dos produtores de fruta em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Em recente encontro da agricultura familiar no Mercosul, o Ministério do Desenvolvimento Agrário falou dos investimentos que faz num novo modelo de agricultura com tecnologia limpa como um instrumento para frear as mudanças climáticas ou para amenizar o problema. O MDA desenvolve uma série de políticas relacionadas a esse tema de mudanças climáticas, entre elas o PRONAF Sustentável, uma linha de financiamento que prevê benefícios para o agricultor que recuperar o passivo ambiental da sua propriedade. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.